Asuti, Amanasi, Guaraci, o Xancuru, o Saci, Urutantã, Xandaruá, o Iaburu. No princípio eram várias divindades e rituais, viviam em comunidade, cada qual com sua paz. O europeu cruzou os mares e veja o que ele traz. Deus em forma de cortina pra esconder o que ele faz. Estupro, genocídio e cristãos não dizem nada. Império teocrático em nome da cruz e da espada, como se as terras fossem deles e ameríndios fossem nada. Tentaram dizimar em nome da cruz e da espada, sempre em busca de riquezas, usam Deus pra apaziguar terras por bugigangas e Tupã por Jeová. Escravizar é permitido, escrito no testamento. Deus mandava atacar e saquear os mantimentos. Negras e negros africanos viveram esse tormento. Será que o livro da capa preta tem ideias brancas dentro? É o momento de lembrar, antes do negro comungar, que as matrizes africanas são ignoradas naquele lugar. E lucrar é a intenção, abram os bolsos pra receber a bênção. Erguei as mãos, é matemática, amigo, essa questão. Pra quem tem muito maior o milagre da multiplicação, enquanto pobres parcelam seus benefícios no carnê, empresários veem em Cristo a profecia do crescer. Eu vou colocar você no livro das orações de patrocinador. O que ficar em sua mão é a guia para o banco depositar. Ao depositar, eles vão lhe dar essa parte que tem o meu endereço nas costas, que é com o recibo. Você manda que nós lhe mandaremos a revista Graça Show da Fé. Se Deus nunca lhe chamou, mas estiver lhe chamando hoje, então hoje é o dia que você deve se inscrever. Analisando essa história, cada vez mais me embaraço. Quanto mais longe do circo, mais eu encontro palhaço. Usando o picadeiro da fé e da religião, se espalhando como praga em rádio e televisão, invadindo a sua casa e se infiltrando em sua cabeça, fingindo sem pudores a expulsão do capeta. Que não tá aqui na favela, num boteco embriagado, anda de importado, financia deputados. São pastores milionários com empresas no mercado, maleta cheia de dólares não declarados. Enquanto vários irmãos morrem de fome e de sede, o Edir Macedo consolida sua milionária rede entre os barracos. A Igreja Universal faz um castelo e com dinheiro dos fiéis estende o seu flagelo. No eterno joguinho jogam pastores e padres, inquisidores de ideias, sentimentos e vontades. O mundo sendo dominado pela Igreja S.A. Braço direito do Bush promove a guerra em Bagdá. Se fosse boa, assim tirava a grana do império e construía casa aqui na terra pro sem teto. Já é tarde, pouco sabe o que é o sistema bíblico, depois da imprensa e do pensamento escrito. Conflito de etnias, de nações contra nações, pelo livro que norteia, mas divide opiniões. Com a mesma energia que usa para expulsar demônios, o pastor também pede dinheiro. Eu vou pedir para esse povo trazer tudo que ele tem. Olha, presta atenção, pessoal. Você vai meter a mão no bolso, agora você vai pegar tudo que você tem na bolsa, no bolso, na carteira. Você vai fazer o seu cheque e você vai vir aqui na frente agora para mostrar para esse mundo que o nosso Deus não nos deixa ser covardes. É inaceitável ver um ser enriquecer vendendo fé. Como será que se sente o homem de Nazaré? Com tantos servos do dinheiro agindo em nome de Jesus, os fiéis viram carniça e eles urubus. Perante a cruz eles gritam, gesticulam com as mãos, são atores perfeitos, expulsam o cão dos irmãos. E ao final do sermão, a arrecadação da oferta dá quem quer, se não quer, sua salvação é incerta. O coração aperta mais, a fé não se abala. Se Deus quiser, não vai faltar alimento em casa. Enquanto isso, o puto que te enganou no púlpito dá risada da mesada que ganhou no culto. Em tempos de guerra, templo é dinheiro. Lobos maus do mal trajando terno de cordeiro, também vestem batina e atrás das cortinas se saboreiam, violentando meninos, meninas. Por outro lado, o homofóbico Silas Malafaia faz a vitória em Cristo engordar sua conta bancária. Muito canalha, charlatão, covarde, enganador. Não sei se chamo você de pastor ou impostor. Sei lá se Cristo tá voltando pra gritar sentença, se pros pastores e padres isso faz diferença. Se a igreja é pequena, pode ser grande o negócio. Nessa investida maligna, o diabo é o sócio. Porque no reino de Deus, dinheiro é semente. Está na Bíblia. Se você não crê, meu filho, não dê. Se você não quer crer que Jesus é o Salvador, não creia. Depois vai acertar a conta com Deus, é uma questão sua. Sabe o que você dá oferta e dízimo? Por tua causa e por causa da tua família. Porque a oferta e o dízimo é uma proteção para você e para tua família e a bênção de prosperidade na palavra de Deus. Uma bênção que os sacerdotes católicos estão ensinando a seu povo a contribuir. Uma bênção! Porque o dízimo e a oferta funciona para qualquer um, seja evangélico ou não. Que maravilha!